Olá, caros ouvintes, muito boa noite. Como então? Como é que é? Tudo com muita energia? Pois é, isso que é preciso. Hoje é um debaio de trabalhadores, mas nós, a única coisa que vamos fazer é folgar e divertir-nos, porque é isso que é preciso. E vamos dar-te aqui na Antena Web o melhor que há para que comeces bem a noite. Vamos começar com os ritmos dos anos 80, que é para aquilo que mais nos direcionamos nestas emissões do Hits Megamix. Para o dia de hoje, 1 de maio de 2010, vem a música. São mais de 70 minutos, só com a melhor música dos anos 80. Venha ela! Let us go, say goodbye to the sun. I'm a party man and I'll shake my thang to the rhythm across the floor. Cause party time is loving time and I'll feel it more and more. You don't need to take it if you wanna dig. Come on up and step on in. Do the locomotion with Trudy Bolton. We're traveling across the land. Love. Love train. We're riding higher on the love train, baby. was down in Chinatown when I met the Opium Queen. Babyface girl from Shanghai, never smile and never cry. She now rules the underworld down in Chinatown. She runs all the opium dens down in Chinatown. Bring her your gold, bring her your worries, and when life gets a bit too dreary to stay, give a ring to the Queen of Chinatown. Go down, go down to the Queen of Chinatown. She'll pick you up when you're feeling down. Soon blow your blues away. It was down in Chinatown when I met the Opium Queen. Babyface girl from Shanghai, never smile and never cry. When love isn't what it sounds, go to Chinatown. When your friends have let you down, go to Chinatown. When life is pain, when love is sorrow, and it gets more than you can possibly stand, give a ring to the Queen of Chinatown. When you're feeling down, go down, go down to the Queen of Chinatown, and she will blow your blues away. Moonlight. Yeah, Dutchman. Yeah.

my mind is crying. When the children leave, entering the world with thee. When the music plays in your fantasy, in the moonlight time, I remember the games of my life. Now, how old are you? Where is your heart? Have many things to do. Open the door. Yes, I live so true without my lover. But tell me if the sky is blue. How old are you?

No. então ao final de mais uma emissão do Hits Megamix para o dia de hoje, 1 de maio de 2010. Vamos agora terminar com dois grandes artistas, Michael Jackson e Jennifer Lopez, Waiting for the Night e Take About on Tears. São as músicas que se seguem, e peço desculpa porque aqui os nomes, Jennifer Lopez e Michael Jackson, Waiting for the Night, primeiro Jennifer Lopez e depois Take About, aliás, Didn't Care About Us, de Michael Jackson. São os próximos dois temas e que vão encerrar esta emissão do Hits Megamix e que só está de volta na próxima sexta-feira, dia 7 de maio. Até lá, tenham a continuação de uma ótima noite, muito boas energias, já a seguir Pop DJ. Até para a semana! Fue igual que morir. En otras caricias no pude encontrar.